andrecdesmoral.com.br. Chama! É por isso que eu digo, pega descendo, porque subindo é contramão. Vamos embora! E assim, ó. Eu sei que eu não consigo te perdoar. Eu sei que você só queria me enganar. Agora tá com outro e eu tô aqui num bar. Estou bebendo pra esquecer tudo aquilo que me fez passar. E seu garçom traz a gelada, que eu tô na farra, essa noite eu vou tomar. Seu garçom traz a gelada, que eu tô na farra, nem pra casa eu vou voltar. Seu garçom traz a gelada, que eu tô na farra, essa noite eu vou tomar. Seu garçom traz a gelada, que eu tô na farra e nem pra casa eu vou voltar. André Cedias, a potência dos paredões. Atualizou! E Sérgio Irmãozão, o mestre da sofrência. E assim, ó. Eu sei que eu não consigo te perdoar. Eu sei que você só queria me enganar. Agora tá com outro e eu tô aqui num bar. Estou bebendo pra esquecer tudo aquilo que me fez passar. Seu garçom traz a gelada, que eu tô na farra e essa noite eu vou tomar. Seu garçom traz a gelada, que eu tô na farra e só sai quando acabar. E seu garçom traz a gelada, que eu tô na farra e essa noite eu vou tomar. Seu garçom traz a gelada, que eu tô na farra e só sai quando acabar.